Código S. De Dayo. Jet 9747, sobe ao 360, vigilância radar. Pode voar, Dayo. Avisado, Dayo. Juan Dayo, 360, 9747. Xané 67, questão Xané 327, chama Centro Recife. Em 1251, altera 1-3325. 1251, 1-3325 para 6327. Muito grato, boa noite. Fala Juliette, o 6313. Consiga seu táxi próximo à esquerda via Juliette para o gate 02. Juliette para o gate 02, 6313. Number 10, range 110 degrees, 20 knots. On the 077, clear takeoff runway 10 and confirm we are cleared initially flight altitude 330. On the 077, confirm initial altitude flight level 330. That's right, flight level 330. On the 077, thank you. Salvador, boa noite. 3152, pronto. 3152, boa noite, Alinha Montempo, estamos no zero. Contact now, control 119 decimal 8. Condor 77, please confirm the control frequency 119 what? 3118 decimal 612, aguardando o COVID, Oxana 6201. Salvador, boa noite, Condor 077 out of 2200, climbing flight level 330. Número 2 para autorização, 6201. Aguardado. Salvador, Condor 077, please confirm frequency. 119.8. Condor 077, 119.8, adios. Salvador, boa noite, Condor 077, out of 3000 feet, climbing flight level 330. Roger, Condor 077, climbing to level 330, radar surveillance. Condor 077, climbing flight level 330. 3152, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Localizador visual 3305. 3305, complete final, chame turno no 8, decimal 6. 18, 6. Salvador, boa 3305. 3305, boa, tráfego avistado, informarei pista livre, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Aguardando 3, 3, 0. Chanel 6313, pista livre autorizada, pouso 110 graus, 10 nós. Anders 584, Skokie Ident, and declare the center flight level 050, Amari arrival. Okay, identity and standing 50, Amari arrival. French brigade. 4. Ouro 405, cópia. Liga. Brasília 360, decola da pista 10 com curva direita na saída Gole ou Fito, peso 17. Frequência do controle 119.8, código transponder 5405. 20360, decolando da 110, Gole ou Fito, após decolagem de curva direita, a upper Zulu 17, o controle 119.8, o transponder 5405, 1405. Correto, neste estacionamento táxi. Vai reportar 1405. Chanel 6201 para Copa. Pronto, Copa. Santos Dumont 360, decola da pista 10 com curva à direita na saída Dael, Dael Leda, Videv, Upper November 857. Controle 119.8, código transponder 5166. Nível 360, decola 10 com curva à direita da ELB NER, para novembro 857, BDF, 11968 e o transponder 5166. Só confirmando, é Dael, após Dael Leda e após posição BDF até novembro 857. E a frequência do controle é 119.8. Seria então Dael, Leda, BDF e a frequência do controle 198. O Mogoshan é 6201. Correto, né? Estacionamento táxi. Vai lá. Salvador, o gol 1405 na posição 5, suspeito estacionamento. Depois lá, reposto para o táxi. Passaram para o táxi. Assistente da Yankee, autorização Recife 390. Say what heading, please? Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Quando deu, 77 flight to the power. Objeto 6748, identifique, desça 060, chegada Mário. 060 na Mário, 6748. Gente, Romeu, Salvador? Então, 3305, do solo aos 22, autorizado prosseguir o táxi via taxiway Alfa Juliette, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Juliette, chamada para ingresso, 3305, mantém esse escudo? Pode manter esse escudo, até a parada. Mantém esse escudo, até a parada. Chanel 6310, cópia. Escuta, prossiga. Recife 350, via Aparecido 58, decola pista 10 com curva esquerda na saída Pouca Caju, frequência do controle 119.8, código transponder 5171. 350 para Recife autorizado, PP da Pouca transmissão Caju, serviço 58, decola da 10 com curva esquerda, controle após 19.8, transponder 5171, chanel 6310. Reporte nessa proposta. Tudo voltarei para o push, 63 eu não gosto. Desce para 2000 pés, autorizada final no zero. 2000, autorizada final, junto a 209. Vamos só aguardar aí, ó. Tá. 3305, fique atento ao pushback do aeronave que está ingressando no pátio 3. Até o ingresso da mesma, pode prosseguir o táxi via Juliette para o gate 07. Negativo, 3305, após a aeronave sair pushback, vai para o pátio 3. Pode prosseguir o táxi com o box 07? Afirmo. Zero. Corre Salvador, muito boa noite. Gol 1604, gate 612 para posicionamento. Boa noite, gate 612, aguarde para iniciar. Aguarde para iniciar, gol 1604. Gol Salvador, Washington 6201, no posição 3, posicionamento. Posição 3, aguarde para iniciar. No 3152, chama Centro Recife, frequência no 2545, alternado 2685. Recife agora, 2545, alternado 2685, no 3152, boa noite. Boa noite. On this private tour, we're approaching DW. Roger. This 584, descent to 3000 feet, altimeter set 1015. Okay, 3000 feet, 1015, and this 584. Aeronave ingressando para 3, pode prosseguir o seu táxi via Juliette para 7. Vai ter o 3305, prosseguir. Papá, Mike Jet Romeo, passou através do parque de situação. Mike Jet Romeo, chama a torre no 86. Torre no 8, deixa o 62, Jagata. Torre, papá, Mike Jet Romeo, passou através do parque de situação para regresso, Jagata Bata ou 5217. Gente, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol do Tapão. Estou com tráfego em Embraer 190 passando duna agora. Mike Jet Romeo. Dá uma espera no coral de Itapuã, aguardando a autorização, Romeu. Zucoto 209, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 86 azul 42, aeronave boa. Autonomia Oceana Campinas. 215, and clear to intercept the final approach. Ok, 2000 feet, clear to intercept the final approach. And the private port. Pelo pacto na segunda, quando a Índia no ponto de espera da 10, gol 140. Torre Azul 4209, boa noite. Baixo estrelado, final ele. Azul 4209, boa noite. Tráfico avistado, tem autorizado pouso fixo no 0, vento 120 graus 08 nós. Ajuste 1015. 1095, pouso autorizado. Azul 4209. Pouso 604 no gate 612, autorizado puxa, aponta para o táxi. Autorizado puxa, vai reportar para o táxi. Gol 604, obrigado. Oxenés 6201, temos um tráfego que está taxando aí a sua retaguarda. Após a passagem do mesmo, autorizado puxa e aporte para o táxi. Após a passagem do tráfego, retaguarda, autorizado puxa, finalmente, 6201. Foi ainda, pô? Ainda não. Mato Juliette, o meu, da presente, pode prosseguir pro pátio da Bata, não é isso? Não, ativo, vai manter um sobrevoo de 30 segundos aqui no Coral de Itapuã, após vai prosseguir pra Bata. Sai no visual com a bota com a banda na final do ano da 1-0. Positivo. Após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém pista no zero. Após a passagem ali, mantém no zero, gol 104. Salvador, boa noite, Xané, é 3, 3, 5, 5, 3, 6, 0, Guarulhos. E a 3, 1, 3, aguarde autorização. Otônio, o Max Led Romeu, mantendo esperando em Itapuã, fica autorizado, cruzamento estacional 2 a 0. Ok, gente, mantém esperando o seu farol de Itapuã, estou com tráfego agora meia milha para o marcador externo. Ou a cabeceira pouso parado na 35, autoriza? Positivo, parado na 35, pode prosseguir. Reportar para iniciar o táxi a baixa altura. Iniciando o Martinete Romeu, então está com proa da cabeceira 35, reportará na curta final, pouso parado, Romeu. Positivo. Azul 4209, Solos 31, livre táxi à direita, via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa, reportarei para ingresso no pátio principal, 4209 Azul. Ou 1405, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 10 máximo. Livre decolagem, 1405. Salva CNM 201 para táxi com 102 de AV alternado com 15, 2 horas, 3 horas e mais. Ok, copiado, autorizado prosseguir o táxi, ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Ponto de espera, reportará pronto, 1601. Salvador, boa noite, Andes Private Hope. 154 a bordo, 0345 de autonomia alterna, Recife para o táxi. Salvador, boa noite, Andes Private Hope. 1604, prossiga táxi via pátio principal Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Pátio principal Índia, vem apontar pronto, espera pronto para decolagem, voo 1604. Antes, 584, clear to land runway 10, range 120 degrees, 10 knots, altimeter 1014. Ok, clear to land runway 10, and 584. Chebec, estacionamento 01, Chanel 6310. Aguarde para iniciar 6310. Aguardando. Rodo 405, decola 33, controle 119, decimal 8. Torre Omar, Juliette Romeu, na curta final da 35. Aqui, avistada, tenta tráfego na final da pista no zero, prossegue seu táxi, reporte no solo controlado. Após pouso pairado na 35, vai iniciar o táxi até a 17. Mike, Juliette Romeu. Rodo 405, copiou? O Marquilete Romeu pode iniciar o táxi a baixa altura até 17? Positivo. Iniciando, Romeu. Eu também agora. Boa. Controle, gol 1908. E uma milha e meia do externo, basta lá. Boa, complete a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguarda. Antes 584, the ground at 34, clear tax, bind tax free alpha, reported to enter main apron. Okay, right on Fox and Alpha, and we'll call you back on entering the main apron. 584. Oceané 6201, decola 5 autorizado. 6201. Ali mantém preparados. Ali mantém preparado, 6201. Torre Azul passou 09 para ingresso baixo principal. Autorizado ingresso via Juliette para o gate 08. Oxené 6201, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem em 6201, pista 120. Oxené 6310 no gate 1 autorizado, puxa, porte para o táxi. Portei para o táxi. Levando as 1735 e descendo na bata. Ok, gente, considero só os 3.000 livrando frequência. Obrigado, boa noite. Boa. Reporting the main apron. 2584, clear tax by taxway Juliet, gate number 1010. Ok, Juliet number 10. Objeto 6748, pista livre autorizado pouso, vento no 20 graus, no 0 nós. Autorizado pouso, 6748. Oxenero 6201, decola 36, controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 6201. Boa. Oxenero 6201, decolou a saída da EL, livrando 900 pés para nível 370. Xenem 6201, sobe para o 360, vigilância errada. 360, 6201. Alfa direto de Leda, por gentileza, 6201. 201, vou em Leda. Vou a Leda, 6201. Oceaner 6313 para cópia. Prossiga, 6313. Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0 com curva à direita na saída da El, Leda, Videv, após a Prisca 5-0, frequência do controle 119.8, código transponder 5423. Pousado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita da El, Leda, Videv, a Prisca 5-0, controle 198, acena 5423, 6313. Correto, chamando nessa proposta. Trabalhei, 6321. Webjet 6748, no solo aos 38, prossiga seu táxi via Taxiway Alpha na minha escuta, reporte para ingresso no pátio principal. Vai, Alpha, vai reportar para ingresso 6748. Para o táxi, Chiné 6310, autorizado táxi via Taxiway Índia, reporte ponto espera pronto para decolagem, qual os dados? Terno 260. Corno 604, pista livre autorizado a decolagem, vento 120 graus, 10 máximo. Vento das condições, autorizado a decolagem, 604. É, negativo, não copiou os dados, não, Chiné 6310. Mais uma vez, então, 172330 da casinha. Tá ok, só confirmando que na primeira vez a transmissão saiu muito baixa, agora saiu alto, claro. É. Ano 604, decola 40, controle 119.8. 8, bom. Controle Gol 1604, boa noite, decolado na escuta. O 4 sobe para o 390, vigilância radar. 39, vigilância, Gol. NER 6310, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. M224, complete final, chame Torre no 8 desse momento. 1-8-6, vai chamar grata, boa noite, né? Salvador, SAM 3305, boa. Boa, chame 186. Confirmando 1216. Objeto 6748, prossiga táxi via Juliette, o gate será o 03. Juliette para 3, 6748. Salvador, TAM 3305, boa, coordenação Recife 330. 330 Recife, aguarde autorização, tráfego 3305. Na escuta, obrigado. Foi Salvador, chamada 224, estabilizado o LF da onda. Obrigado, 224, tráfego do estado, complete aproximação, informaria pista livre, ventando 20 graus 089, 1014. Guarda pista livre, 6224.